Whisky Gillette India pronto para o ingresso. Livre ingresso no Fast Whisky Gillette India. Ciência. No 021 decola os 22, controle 1 no 9 decimal 35, bom dia. Canal 35, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 021. 021, saída da EL, vigilância, subiu até 360. Voo direto da EL, tá presente. 360 da EL. Vai ficar um pouquinho esquerdo aqui, um 9-0 na proa, para levar a informação, ok? Quem sente? Whisky Juliet India, rebote finalizado. Change, Whisky Juliet India, bom dia. Passão 50, chame o centro 13325, alterno 288. 3285, 228, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4177, ciente da informação, Fórmula 360 para Vitória, pronto para cópia. Azul 4177, aguarde cópia em 118, decimal 6. 1186. Azul 4177 na escuta para cópia. Prossiga na escuta. Azul 4177 para Vitória, autorizado nível 360. Sistema uso 28, na fase da colagem da 28, primeira curva à esquerda, saída será Gole, Eval, após Eval, Bidev. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5076. Azul 4177. Quando copiou depois de Gole, Eval e a próxima posição? Bidev. Bidev. Bidev, desculpe. Negativo. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ah, corrige. Então é Bidev. Então, por cotejamento, o 4177 autorizado para Vitória no 360, decolando da pista 28, primeira curva à esquerda, perfil da Gole, depois voa Eval, na sequência Bidev, controle de saída 11935, e o transponder é o 5076 para o Azul 4177. Correto, chame pronto para puxar acionamento Azul 4177. Chama para puxar acionamento 4177. 2 Salvador, é o gol 7652, formação Fox, posição 11, bom dia. Bom dia, gol 7652, pronto para a cópia? Está pronto, prossiga. Gol 7652 para Galeão, nível 360, autorizado. Decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, transição Bidev, Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zuluno 6, Gruff, Upper Zuluno 4, Toquim. Controle Salvador, opere 1119, decimal 35, aciona 5077, gol 7652. Gol 7652, ao Galeão, 2A360, decola da 28, curva esquerda, Gole e Valbidev. A aerovia para Novembro 857 até Porto Seguro, após a Presoluno 6, até Gruff, a Presoluno 4, Toquim. Controle 1935 e transponder 5077. Correto, estou pronto para o chivete de acionamento, gol 7652. 7652. Objeto 6749, pronto para cópia? Ah, objeto 6749 para Guarulhos, autorizado o nível 340 via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28, com primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval, transição Bidev. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5103. Webjet 6749. 6749, decola da 28, primeira curva esquerda, igual a Evolve 10, vai para o 50-340. Controle de 935, 5103, eu transpondo. Webjet 6749, correto, chame pronto para o chivete de acionamento. Chama para o próximo. Torre, bom dia, web 5198, escuta para o Cruze 340. Webjet 5898, pronto. Pronto, prosseguindo. Webjet 5898 para Confins, nível 340, autorizado. Decola da pista 28, com primeira curva esquerda, saída Gole, Eval, Bridge, direto Confins. Controle 1-19-35, aciona 5-1-1-1, Webjet 5898. Confirma só o transporte 5-1-1-1? Afirmativo. Vamos lá então, 340, Confins, decolada 28, primeira esquerda, Gole, Eval, Bridge, Bridge, Confins. Controle de saída 1935, 5-1-1-1, Web 5898, na posição de número 4. Correto, Web 5898, chame pronto para o pushback finalmente. Chamará, muito agradecido. Oi, Salvador 577, está pronto para a cópia, Web Galeão 340. Webjet 5797, autorizado para o Galeão, nível 340, decolagem da pista 28, com primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval, Bidev, Upper Whisky 50. Controle Salvador 1, 19-35, Aciona 5107, Webjet 5717. Tá autorizado, Galeão 340, decola da 28, primeira curva esquerda na Cole Eval Pidev, Aperuesque 50. 1-1-9-35 é o controle, 5107 é o transponder para o Webjet 5717 na posição 3. Correto, chama para pushback treinamento, Webjet 5717. Chama lá, 5717. Estou em Salvador, gol 7652, pushback, funcionamento, posição 11. Autorizado, chame para táxi, gol 7652. Tá livre, chamaremos, gol 7652. Trolho até 3201. Pode vai, Pitch? Privado, Pitch. Direto, Pitch, 0. Do 4177. Negro pushback, acionamento, chama para o táxi 4177.